Pela Rede USP de Rádio, você está ouvindo, em seu 13º ano de existência, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E mande uma cartinha para nós, gente ouvinte, e coloque no envelope Rádio USP, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Agora nossa homenagem à já saudosa cantora Aurora Miranda. O marcante sucesso feito por Carmen Miranda aqui e lá nos Estados Unidos foi o motivo da irmã Aurora Miranda não ser tão famosa e lembrada por todos que gostam da boa música do passado. Mas Aurora Miranda foi uma talentosa cantora e deixou o seu nome no cenário musical brasileiro, realizando excelentes gravações com composições marcantes, tais como essas que vocês vão ouvir agora nesta homenagem de toda a equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade da Rádio USP São Carlos, Rádio USP São Paulo e Rádio USP Ribeirão Preto. Aurora Miranda e o seu grande sucesso carnavalesco, do maestro, compositor, pianista e arranjador Custódio Mesquita, um de seus namorados, no início de sua carreira, Custódio Mesquita assina Se a Lua Contasse. Aurora Miranda ao lado da irmã Carmen Miranda, gravação antológica, composta pelo Lamartine Babo e o Braguinha, em homenagem à nossa radiofonia, cantores de rádio. E, ainda, Aurora Miranda, nesta homenagem singela musical que estamos fazendo, pois Aurora Miranda nos deixou na última semana do ano que se findou. Aurora Miranda e seu grande sucesso nacional e internacionalmente, ao lado do André Filho, compositor que fez o arranjo, Aurora Miranda canta Cidade Maravilhosa. Contasse tudo que vê de mim e de você, muito teria que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando, me pedindo pra voltar. Se a lua contasse tudo que vê de mim e de você, muito teria que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando, me pedindo pra voltar. Somente a lua foi testemunha daquele beijo sensacional. Neste momento foi tal enredo que a própria lua sentiu-se mal. Se a lua contasse tudo que vê de mim e de você, muito teria o que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando, me pedindo pra voltar. Se a lua contasse tudo que vê de mim e de você, muito teria o que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando, me pedindo pra voltar. Só as estrelas que se inclinavam hoje dão conta do que se viu. Contam que a lua foi desmaiando, caiu nas ondas, foi ou sumiu. Chorando, me pedindo pra voltar. a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, canto, e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim. Florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está conosco, ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade, em seu 13º ano, consecutivamente, pela Rede USP de Rádio. Mais homenagem sonora, mais homenagem musical à já saudosa Aurora Miranda. Mais Aurora Miranda para os nossos ouvintes. Agora, com o rei da voz Francisco Alves, Aurora Miranda cantando mais dois sucessos do seu bom e seleto repertório. Já quanta saudade da irmã da Carmen Miranda, Aurora Miranda conosco. Em arranjo estupendo do Custódio Mesquita, do saudoso poeta Noel Rosa, Aurora Miranda canta ao lado do rei da voz Francisco Alves a composição Você Somente. E encerrando esta homenagem sonora, esta homenagem póstuma, esta homenagem musical à já saudosa, ou melhor, Aurora Miranda, irmã da Carmen Miranda, do Assis Valente, um grande sucesso junino. Aurora Miranda ao lado do rei da voz Francisco Alves em arranjo do Pixinguinha. Cai, cai, balão. Não espero mais você, pois você não aparece. Creio que você se esquece das promessas que me faz. E depois vem dar desculpas inocentes e banais. É porque você bem sabe que em você desculpo muita coisa a mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Invariavelmente, sem ter o menor motivo, em um tom de voz altivo, você quando fala mente, mesmo involuntariamente, faço cara de contente, pois sua maior mentira é dizer a gente que você não mente. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Ha ha ha! chove muito, cai depressa sem sentir. A ventania, e sua queda vai tomar, já encarvará. Sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada, mas ela está em nossa sintonia ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E o nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Juninho, mais um intervalo e na volta, a dama do encantado Araci de Almeida, o cantor paulistano Tobias e Dorival Caymmi.